Caros colegas, boa tarde, ilustres convidados, sejam mais uma vez bem-vindos à 8ª edição do debate à sexta-feira 2015. Hoje temos um tema interessante, que é saneamento básico, é um estudo comparativo entre Luanda e Curitiba, que será abordada pela doutora Vitória Chiano, engenheira ambiental e mestre em gestão urbana, professora universitária também. Agradecemos a sua presença. Sabemos que foi difícil cá estar devido a algumas situações de saúde, mas esforçaste-te ao máximo até chegar aqui para termos esse momento de partilha de conhecimentos com os demais colegas e convidados. Muito obrigado por isso. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Para começarmos assim, queria passar a palavra para a doutora Vitória, a fim de começarmos o nosso debate. Por favor, tenha a palavra. Eu vou pedir desculpas se eu estiver falando um pouquinho baixo, alguém não ouvir alguma coisa que eu estou dizendo, por favor, me avise, porque eu estou com problema na garganta, ok? Vou passar as apresentações, né, já foram feitas. Ok. O tema que temos aqui hoje para debate é fruto da minha dissertação de mestrado em gestão urbana. Então, na dissertação eu retratei sobre a gestão do saneamento de forma geral e fiz um estudo comparativo entre Luanda e Curitiba. Por que Luanda? Luanda porque é a minha casa, né? Vivo aqui e vivo ainda durante muito tempo. Tem alguns problemas relacionados ao saneamento que afetam diretamente na saúde da nossa população. E então achei interessante pegar Luanda como objeto de estudo. Por que escolhi Curitiba? Bom, eu escolhi Curitiba porque também vivi um tempo em Curitiba, tive a oportunidade de ter a experiência de viver numa cidade com o enfoque de Luanda e por que não, né, pegar bons exemplos de algum lugar que a gente vive, que a gente conhece, para trazer para a nossa casa, para melhorar a nossa qualidade de vida. Então foi em função disso que eu escolhi esse tema para fazer a dissertação. Primeiramente vamos fazer uma introduçãozinha sobre o tema. Vou falar do objetivo da dissertação, a unidade da análise, a fundamentação teórica que foi utilizada na dissertação, a metodologia da pesquisa, os resultados que foram oferidos, a conclusão e uma proposta, né, de gestão de saneamento. Bom, alguém tem alguma ideia do que é saneamento? Alguém quer começar com alguma explicação? Todo mundo está dentro da área ou nem por isso? Ninguém tem noção do que é, para que serve? E qual é a noção que tem? Saneamento é basicamente um instrumento, por assim dizer, que proporciona a salubridade do meio. Né? Para termos um meio são, precisamos de saneamento básico, principalmente nas cidades. Quando tem cidade, tem pessoas que produzem resíduos, que geram esgoto. Então, uma cidade que tem um solo impermeável e que também tem necessidade de abastecimento d'água, é obrigatório que se tenha, é obrigatório que se tenha saneamento básico. Então, está diretamente ligado à falta ou não de qualidade de vida da população. O objetivo da pesquisa foi elaborar um estudo comparativo do sistema de gestão de saneamento de Luanda e de Curitiba com o intuito de pegar as experiências de Curitiba e tentar montar um sistema de gestão para Luanda. Não fazer uma cópia do que é usado em Curitiba, mas se inspirar nas experiências boas que eles têm lá para podermos trazer aqui e adaptar de acordo com a nossa cultura, com os nossos hábitos, os nossos costumes, né? Os objetivos específicos, primeiro, foram conhecer a realidade da gestão de saneamento em Luanda e em Curitiba por meio da revisão da literatura e análise documental. Foram coletados alguns dados lá em Curitiba sobre saneamento básico e também alguns dados sobre saneamento básico daqui de Luanda. Depois, analisar a gestão de saneamento dos 12 objetos de estudos por meio de uma metodologia estruturada. Essa metodologia estruturada consistiu numa... foi no tema agora, mas tem lá mais para baixo, eu vou mostrar. E depois propor modelo de gestão para Luanda com base na análise comparativa, que nós vamos fazer. Deixa eu passar. Aqui tem as unidades de análise, no caso eu tive, como eu fiz essa apresentação lá no Brasil e eles não têm conhecimento do que é Luanda, precisei fazer uma breve localização, uma breve introdução do que é Luanda, né? Acho que essa parte podemos passar, todo mundo está ciente de onde e o que é Luanda. Bom, a outra cidade é Curitiba. Curitiba é a capital do Paraná, né? Está situada na parte sul do Brasil e é uma região de clima frio, bem frio por sinal, e tem 1.751.907 habitantes aproximadamente, né? São 75 bairros. É o polo, basicamente o centro que abastece a região metropolitana das outras regiões que vão surgindo em torno dessa cidade. Então é uma cidade grande, é a capital do Paraná. Na fundamentação teórica da dissertação foram abordados temas como gestão urbana, que tem a ver com a estruturação da cidade, dos itens essenciais, das infraestruturas que são primordiais para que se tenha uma cidade salubre, o saneamento das cidades, o saneamento, uma relação entre saneamento e saúde pública e relações entre saneamento e o meio ambiente. E também uma legislação, e também sobre a legislação sanitária e a constituição administrativa de ambas cidades. Só para falar em relação ao saneamento, segundo os autores que eu pesquisei na época, segundo o conteúdo que eu aprendi, né, enquanto estudante, saneamento ele não está fora da água. Aqui em Angola eu vejo muito, nós falamos muito do saneamento como se fosse uma parte a par o abastecimento da água. O que eu estudei foi que saneamento é um leque que engloba quatro vertentes, né? O abastecimento de água potável, o esgoto sanitário, resíduos, tratamento dos resíduos sólidos, quer dizer, abastecimento de água, tratamento e coleta de esgoto sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e também a drenagem pluvial. Por que que eles definem saneamento básico como esses três eixos? Porque não tem como um funcionar sem outro. À medida que eu dou água para a população, eu tenho que criar condições para que tenha esgoto, né? Porque vai gerar esgoto por causa do uso da água. À medida que eu estou numa cidade, tem aí as chuvas também. Então, a necessidade de fazer esse controle das águas pluviais, isso engloba o saneamento. Se eu não fizer a gestão das águas pluviais, por exemplo, junto com resíduos sólidos, também há aí um choque, né? Vimos muito na nossa cidade que quando chove, as valas ficam todas cheias, impossibilita às vezes a passagem da água por causa do excesso de resíduos sólidos que tem nas valas. Então, são quatro eixos que devem funcionar junto, em conjunto. Quando um não está, eles lá, né, pelo menos, não consideram como saneamento básico. Vou passar. A metodologia consistiu primeiro na formulação do problema apresentado, a definição das unidades de análise, já falei um pouquinho da escolha, levantamento teórico-conceitual, tudo que falava sobre gestão urbana, tudo sobre saneamento, sobre saúde pública, sobre as doenças relacionadas ao saneamento básico. E depois foi feito um protocolo de pesquisa. A metodologia é basicamente isso. O que é o protocolo de pesquisa? Montamos, eu e o meu orientador, no caso, por isso que eu falei montamos, estruturamos uma tabela onde nós colocamos os principais embasamentos teóricos, tanto a nível de legislação quanto a nível teórico, quanto a nível bibliográfico, né? Há autores que escreveram sobre saneamento e falaram das condições que o meio precisa ter. Então, em função disso, fomos vendo o que uma cidade tinha e o que a outra não tinha, comparativamente, né? Basicamente isso. Depois também foram feitas algumas coletas de dados. Eu vim para aqui, coletei alguns dados. Permitam-me dizer também que foi uma situação muito difícil, porque o sistema aqui é um pouquinho fechado. Às vezes nós não conseguimos os dados que queremos, às vezes pensamos que vamos conseguir com a pessoa que nos indica, mas chegamos lá, os dados não são contabilizados. Então encontrei uma série de dificuldades para pegar dados relacionados à Luanda. Os dados relacionados à Luanda, eles foram fornecidos por várias instituições, pela Elisal, pelo governo provincial, pelo Ministério do Urbanismo e também pela UTGL, se não me engano. É a Unidade Técnica de Saneamento de Luanda. É uma organização que trabalha junto com a Elisal e a EPAL também. Também cheguei aí para a EPAL. Então são dados, como é que eu posso dizer? Empíricos, né? São dados que eu não tenho, na verdade, certeza se condizem com a realidade. No meu ponto de vista, só de observar, eu acho que são dados que não condizem com a realidade. Porque não tem como nós fazermos um cadastro, se não pegarmos, não tem como fazermos um levantamento estatístico ou um cadastro, se não pegarmos os dados da situação real. Então são dados maquiados, por assim dizer. Então eu coloquei, porque foram dados fornecidos por pessoas, por fontes dignas, né? Eu fui lá nas empresas para me darem os dados, mas eu como autora da dissertação ainda duvido um pouquinho dos resultados, mas não podia parar minha pesquisa por aí, né? O próximo passo é conseguir alguém, é conseguir uma porta, na verdade, que se abra para nós podermos começar a contabilizar esses dados, que podemos começarmos a estruturar melhor o setor de saneamento aqui em Luanda. Bom, igualmente foram coletados dados também em Curitiba. Lá tive um pouquinho mais de facilidade, porque os órgãos colaboram muito. E foram feitas também algumas entrevistas informais, né? Tanto aqui como lá também. Apesar de ter os dados em mãos, né? São dados escritos, de séries de vários anos, eu tive que conversar com os técnicos das áreas, né? Pessoas que convivem diariamente com aquela situação, para me explicarem melhor como é que ocorri e tal, para eu ter mais ou menos uma noção de como estruturar até a dissertação. Bom, depois foram feitas as análises dos dados e a preparação do relatório final, que se materializou na minha dissertação. Senhor Lucas, pode passar. Ok. Vamos aos resultados. Com relação à Luanda, aqui eu trouxe basicamente os resultados de acordo com as variáveis que eu estruturei no meu protocolo de pesquisa. Então, as variáveis são essas daqui na tabela, né? Variáveis, serviço de abastecimento d'água, basicamente os quatro eixos que eu expliquei sobre o saneamento, né? Serviço de abastecimento d'água, serviço de esgoto, serviço de resíduos urbanos e drenagem urbana, né? A unidade de medida foi o percentual de população atendida, no caso do abastecimento d'água. No caso do serviço de esgoto, também a percentual de cobertura da cidade. No caso dos resíduos urbanos, percentual do resíduo sólido coletado e tratado. Da drenagem, o percentual da área da cidade que existe drenagem de água pluvial. Os resultados foram, então, com relação ao abastecimento d'água, 68% da população é atendida com água potável. Isso diziam os dados que foram fornecidos. Agora, se condiz com a realidade, isso já é um pouquinho, né, subjetivo. É, com relação ao serviço de esgoto, 38% da cobertura da cidade tem esgoto sanitário ligado em residência, né, ligações domiciliares. Também é um dado que eu duvidei um pouquinho, não sei. Porque o senhor que me atendeu e me deu os dados, na época até disse que eles não contabilizavam a área da cidade que tinha cobertura de esgoto, eles não tinham esses dados. Depois me forneceu um mapa que tinha só uma região da cidade sinalizada onde passava as linhas de esgoto. Em termos percentuais, ele também não tinha noção de quanto abrangia a cidade, mas me passou esse dado que aí está. Com relação aos resíduos sólidos, 84%, 84%, né, 85% dos resíduos são coletados e tratados. Foi um dado que foi passado no Aterro dos Molevos, pela Elisão também. E tem uma observação ali, tem um asterístico, é um valor com margem de erro, porque falta a cobertura total. Quando eu fui fazer as entrevistas, o senhor informou-me que tem lugares da cidade de Luanda que não têm acesso ao transporte de coleta, então eles não conseguem fazer coleta nessas áreas. Então ele estimou mais ou menos isso, ele deu esse valor que está relacionado à quantidade de resíduos que entra no aterro, porque é pesado logo lá no início da entrada do aterro, e também falou-me disso. Então eu achei melhor colocar essa observação, porque ele disse que tem várias regiões que tem um acesso muito difícil e que os carros de coleta não passam. Com relação ao serviço de drenagem, não foi identificado. Infelizmente, não tivemos esse valor. Então, não souberam me dizer qual é o percentual da área da cidade que tem a drenagem de águas pluviais. Deixa eu ver se vou passar. Ok. Aqui a imagem que eu vos falei, né? Essa aqui é a cobertura da cidade. Não consigo. As linhas em verde, não sei se o senhor Lucas consegue ver melhor na legenda aqui, lá no computador, mas onde está mais? Sim, aqui nesse quadrinho branco. As partes verdes são as partes que da rede de cobertura de drenagem que eles mexeram, fizeram algumas manutenções, fizeram algumas alterações. E as partes vermelhas eram as partes que ainda ficaram por fazer com relação à drenagem. Então eles só me passaram esse mapa que tinha isso. Ou seja, todas as outras regiões da cidade, até mais para aqui, não tem. Por isso é que não tinha como estimarmos um valor para dizer quanto tem de drenagem, de cobertura de drenagem na cidade. A outra imagem é com relação à cobertura do esgoto, mas pelo que vejo é mais na parte da cidade. O resto da cidade também não tem. É um valor meio que, né, empírico, assim, não sabe dizer bem o certo quanto vale. Mas ele me passou essa imagem aqui, que tem as linhas azuis, né, correspondem às áreas que passa o esgoto sanitário na cidade de Luanda. O que me parece mais é que foi contabilizado bem no centro, na baixa da cidade. Está ali a ilha, aqui bem para o centro. Pode passar. Aqui trouxe algumas imagens da nossa realidade, né, que é o mercado dos congolenses. E ali é no bairro Rangel. Essa imagem foi fornecida na época das chuvas, né? Essa região, como vemos, não tem saneamento. E aqui também não se faz a gestão do saneamento igualmente, né? Vou passar. Com relação a Curitiba, usando as mesmas variáveis, né, as mesmas unidades de medida, eu obtive os seguintes resultados. Com relação ao abastecimento d'água, lá tem cobertura de 100%. Então, Todas as residências, pelo menos, são ligadas à água potável. Com relação ao serviço de esgoto, 95% das residências têm ligações. Vale lembrar que lá em Curitiba, para que uma residência seja ligada à rede de esgoto, o proprietário da residência precisa ir lá junto ao órgão pedir essa autorização, pedir que se ligue. A partir do momento que é ligada à rede de esgoto pública, é cobrada uma taxa por aquele serviço, porque é um serviço que é prestado. Então, algumas residências preferem não fazer essa canalização para não ter que pagar essa taxa. E, segundo o senhor que me passou os dados também, essa margem aí era para ser 100%, mas não é. E foram contabilizadas residências que têm ligações com a rede pública de esgoto. Com relação aos resíduos urbanos, há 100% de abrangência, tanto tratado com relação ao resíduo reciclado, com relação ao resíduo que vai para os aterros, com relação ao resíduo que também o perigoso, que é incinerado, total abrangência. E com serviços de drenagem também não foi identificado, eles também não tinham um percentual para me dar. Porque na época que eu fiz a dissertação, eles tinham um departamento lá sobre drenagem de águas pluviais que estava em reestruturação. E eles estavam fazendo justamente esse serviço, junto com o SIG, nesse sistema de informações geográficas, fazer um levantamento de todas as áreas que tinham drenagem. Então ele não me passou esse dado justamente porque não tinha certeza. Ok? Podemos passar. Aqui tenho igualmente uma foto do Mercado Municipal de Curitiba e aqui uma foto de uma das ruas de Curitiba em tempo chuvoso. Lá também ainda existem alguns problemas. Vale ressaltar que não é uma cidade perfeita, né? Tem lá também os seus problemas. Mas... É mercado ou supermercado? Diga. É mercado. É mercado. Mercado... Diga? É supermercado. Esse não é municipal. Supermercado. Mercado municipal. Mercado. Peguei um mercado daqui de Luanda e um mercado de lá. Uma estrada, um bairro, foi a foto que eu consegui. Ok? Tá só para diferenciar como são tratadas as realidades. Bom, como conclusão da dissertação, nós vimos que Luanda é carente quanto ao serviço de saneamento, deficiente pela falta de política nacional de saneamento, infraestruturas e concordância a respeito da atribuição de funções aos órgãos públicos em relação ao saneamento, bem como das medidas e programas coordenados entre o Ministério e a Sociedade Civil. Enquanto eu pegava os dados, primeiro eu fui buscar por uma legislação que me mostrasse ou que me apoiasse de como deveria ser saneamento em Luanda. Encontrei uma legislação de 1987 e ela não tem nada a ver com a realidade que nós vivemos atualmente. Então, é da época colonial ainda. A legislação é bem básica e dá para ver que a legislação não contava que a nossa cidade fosse crescer tanto e que teríamos certos problemas que já deveriam estar retratados nela. Então, ela não apoia. É a única legislação que tem que retrata um pouquinho sobre saneamento básico. Ponto número um, nós precisamos ter uma política de saneamento básico. No Brasil inteiro, existe uma política de saneamento básico. É uma lei formulada onde exige que as cidades devem ter saneamento básico, onde tem diretrizes e normas sobre como lidar com esse assunto, tem diretrizes de como exercer e também existem penalidades. Os municípios que não têm, não fazem a gestão dos resíduos ou que não têm saneamento básico não recebem divisas do governo federal. Então, lá e tem fiscalização em cima disso, para ter maior controle de quem faz e quem não faz. Outra coisa que também eu notei aqui, que eu coloquei ali, né, que vale a pena ressaltar, é com relação aos órgãos que tutelam o saneamento básico. Tem instituições que são separadas, né, e tanto os ministérios como as instituições são separadas e parece que falta um pouquinho de conversa entre eles. Eu tive essa dificuldade, principalmente quando fui buscar os dados. Eu achei que devia ir num sítio. Quando fui naquele sítio, me disseram, não é aqui, tem que ir no sítio tal. Eu fui naquele sítio, cheguei lá, não é aqui, tem que ir no sítio tal. Então, não há uma certa concordância em relação a isso. E em Curitiba tem a legislação que abrange o Brasil todo e tem o saneamento é gerido pela administração municipal. Não sei se é assim, Secretaria Municipal, não vou lembrar o nome certo da instituição, mas é tipo governo provincial. No governo provincial tem várias outras secretarias dentro do mesmo governo que cada uma trata de uma situação diferente, de um eixo diferente do saneamento. No mesmo organismo você consegue pegar todas as informações sobre o saneamento. Bom, embora não seja universalizado o saneamento, até alcançar a estabilidade no setor, Curitiba passou por problemas parecidos com os que Luanda tem. E muitos estavam relacionados ao investimento de infraestrutura de saneamento, disponibilidade de recursos e dos conhecimentos técnicos e científicos. É uma situação que nós passamos agora. Para além de não ter infraestrutura, nós carecemos muito de profissionais capacitados na área para saber lidar com esses problemas. Então, o que acabamos fazendo? Resolvendo os problemas de forma descoordenada, por assim dizer, né? Às vezes a pessoa está lá, tem experiência, lida com o assunto, mas não tem um embasamento mais técnico, né? Mais sólido com relação à matéria que trata todos os dias. E é importante que as pessoas tenham essa formação para poder conciliar com a experiência que tem em campo. Bom, dado o cenário estudado, então propus na minha dissertação que seja elaborada uma política nacional de saneamento que institua principalmente a elaboração de planos de saneamento básico, diferentes em cada município. Que seja também institucionalizado um único ministério responsável pelos serviços de saneamento. Isso quer dizer água, esgoto, resíduos e drenagem. Pesquisa e desenvolvimento de inovações tecnológicas, né? Hoje nós vivemos num mundo em que estamos muito próximos, né? Conseguimos quebrar barreiras em relação ao acesso de certas tecnologias. Então vamos investir muito nisso para poder ajudar as infraestruturas da nossa cidade, do nosso país também. Buscar melhorias na qualidade e eficiência da prestação de serviços. Também é outra deficiência. Há muitas perdas, né? Com relação ao sistema de distribuição de serviços públicos aqui. Então, tentar estruturar, fazer com que quem realmente tem água pague essa água, quem não tem não pague por esse serviço e por aí em diante. Investir em infraestruturas de tratamento e aproveitamento do esgoto, resíduos sólidos, projeto de gestão integrada de resíduos sólidos também. Nós temos muitos problemas relacionados ao saneamento. O que mais me incomoda, um dos que mais me incomoda é com relação aos resíduos sólidos. Nós temos que parar de pensar que a única solução para os nossos resíduos é ir para o aterro. O aterro não, no fim das contas, o aterro não é uma solução mais adequada para os resíduos sólidos, porque aí ainda estão expostos no meio ambiente. E aí ainda ocorrem alguns processos que acabam degradando também o meio ambiente, né? Emissão de gases, os resíduos demoram longos tempos para se decompor e por aí vai. Então, por que não começarmos a tentar reduzir a quantidade de resíduos que nós produzimos, né? Optar por uma reciclagem dos resíduos que podem ser reciclados. Reduzir a quantidade de resíduos produzidos para que no aterro vá apenas aquilo que não conseguimos mesmo diminuir de forma alguma. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande que nós temos aqui e precisamos apostar muito nisso. Lá no Brasil, tem uma lei que foi sancionada em 2012 e que até... Não, em 2010, minto. E que até 2014, todos os municípios deveriam erradicar os lixões. Lixões, lá eles chamam de lixeira a céu aberto. Então, sancionaram uma lei, deram um tempo para que eles resolvessem um problema. Receberam também recursos monetários do governo para cada um, para todos os municípios do Brasil terem um aterro sanitário controlado. e dar um melhor tratamento dos resíduos sólidos. O município que não fazer isso, consequentemente, não recebe mais recursos do governo. Então, é uma forma de estimular com que os governadores, com que os gestores municipais se engajem um pouquinho mais com relação a essa questão. Outra questão também muito importante é a criação de agências reguladoras de serviço de saneamento aqui em Angola. Se tivesse uma agência ou um órgão independente, longe de qualquer ligação partidária, longe de qualquer ligação com o serviço público, mas que regulasse os serviços que são prestados, né? Porque é dinheiro injetado para esses serviços e que deve ter algum retorno. O que eu constatei também com a pesquisa é que aqui nós gastamos muito dinheiro e não tem retorno para manter. As empresas que prestam serviço são empresas e precisam ter também um retorno. Eles prestam um serviço e de alguma forma precisam ter um retorno. É pagando as taxas, pagando a taxa de coleta de esgoto, pagando a taxa da água, pagando a taxa da luz, por exemplo, que essas empresas conseguem por assim se manter. E elas não conseguem se manter, elas só conseguem se manter quando tem uma ajuda, tem aí frequentemente a ajuda do governo. Então temos que quebrar esse ciclo vicioso, muito ruim para a gestão do nosso saneamento também. Então, se tiver alguma organização, independente desses órgãos, que vá lá e cobre o melhor tratamento com base na lei que é a Política Nacional de Saneamento, então talvez as coisas vão se endireitar um pouquinho mais, né? Alguém tem que cobrar para que as pessoas tenham a obrigatoriedade de fazer, né? Então é isso que eu preparei. Muito obrigada. Pois, obrigado pela apresentação, Sra. Vitória. Após esta bela apresentação, vamos dar espaço ao debate propriamente dito, em que vamos ter intervenções dos colegas. Quem quiser fazer perguntas, alguma contribuição, vamos dar 40 minutos, até bem perto de 16h20 ou 15, vamos terminar. Damos o espaço. Tem alguém que quer intervir? Perguntas? Contribuições acerca de saneamento, colega de saneamento, de água e saneamento, faz favor. Se calhar primeiro agradecer a Vitória, né, pela sua abordagem, porque apresenta-nos ali duas características de saneamento do Curitiba e de Luanda. Acho que nós temos a nível de Luanda um problema grande, não só comparando com Curitiba, é porque se calhar é uma distância muito grande, não só em termos de desenvolvimento que o Brasil já tem, mas também porque Curitiba, se olharmos pelas características, tem uma densidade populacional reduzida e tem uma extensão também reduzida. Se calhar não encontraríamos uma forma de comparar em termos de resultados, né, os moldes do sistema de saneamento Curitiba em relação a Luanda. Também fiz referência ali que deveria existir um órgão regulador, né? Se calhar falou disso. Mas nós temos alguns ministérios que exatamente atuam, direto e indiretamente, com as empresas que estão ligadas às questões da gestão de saneamento. O Ministério do Ambiente, por exemplo, tem a UTANSA, né? Que é a Unidade Técnica de Saneamento Ambiental, a nível nacional. E quando a gente fala do Ministério, todas as infraestruturas sociais, as instituições, direções nacionais, estão todas centralizadas ao nível da cidade de Luanda, da província de Luanda. O que se passa de concreto é uma questão de políticas sociais que não são bem definidas, não só nas áreas de gestão do saneamento, mas nas outras áreas também. A experiência disso nos mostra. Basta também dizer-lhe que a questão da gestão do saneamento em Luanda é uma questão, se calhar, que está ligada aos aspectos econômicos. Hoje, falar de saneamento em Luanda é falar de riqueza, porque vários modelos foram ensaiados ao nível de Luanda para ver se pudesse minimizar a questão da concentração dos lixos, a questão dos resíduos sólidos e outras naturezas, mas, infelizmente, os resultados não são tão desejados assim. Justifica-se por vezes pela pouca quantidade de dinheiro que são investidos, mas há quem diga que Luanda gasta mais dinheiro em termos de saneamento do que em outras coisas. Mas, no fundo, eu chego à conclusão que há aqui um binômio entre saneamento e corrupção em Angola, a verdade se diga. Que hoje, falar das empresas que estão ligadas à questão de saneamento, são empresas que retiram vários dinheiros nos cofres do Estado, não é? Mas para um modelo que não é eficaz em termos de produzir resultados. Basta dizer-lhe que há cerca de quase 6 ou 8 meses, não é? O modelo que existia de recolher o lixo para pesar, hoje já não funciona. Hoje funciona um modelo que é avaliar o espaço que é limpo por cada empresa de lixo. E então é muito complicado, se calhar, este modelo também funcionar. E temos prova disso, que se tentarmos andar um pouco, mesmo aqui no centro da periferia da cidade de Luanda, coração de Luanda, temos quase esgotos à superfície em todo o canto, temos quase também contentores, se calhar meio cheio ou quase abarrotados de lixo em todo o canto. Então, para dizer que falar do saneamento, a questão de saneamento a nível de Luanda é um pouco complicado, não pela dimensão, mas porque as políticas públicas que são exatamente criadas para o efeito não têm resultado também de maneiras a fazer com que tenhamos uma cidade limpa, por exemplo, como São Paulo ou como Curitiba, conforme acabou de dizer, também conheço um pouco disso. Agora, no fim, eu queria, se calhar, fazer uma pergunta à Vitória. Tem essas duas experiências, né? Tem a experiência de Curitiba e tem a realidade de Angola. Para si, qual seria o modelo ideal, não é, para uma gestão do saneamento eficaz para Luanda? Só isso. O modelo ideal, para mim, passa pelo caminho em que todo mundo fique satisfeito, né? Não adianta chegar aqui e dizer que Curitiba é isso, Curitiba é aquilo, blá, blá, blá, se não fazermos as coisas de forma de formas que funcionem aqui em Angola. E como eu disse anteriormente, eu peguei Curitiba para exemplificar, como se eu quisesse dizer, as coisas funcionam, elas podem realmente funcionar. Podemos nos basear nas questões que Curitiba passou para implementarmos no nosso país, na nossa cidade. Para mim, esse problema da gestão de saneamento de Luanda começa inicialmente pela política de saneamento básico, que nós ainda não temos. Começa por aí, começa pela educação ambiental, nós precisamos educar a população, afinal, esse problema não é só do governo, né? Interessa as duas partes, população e o governo, e tem que ser feito de forma integrada. Então, passa principalmente pela política, uma política que esteja ali e que obrigue esses órgãos a cumprirem, né? E que tenha a regulação desses órgãos para que ela realmente seja cumprida. Passa principalmente por aí. Eu acho que o resto vem por acréscimo, de acordo com o segmento da política. Sim. Bom, priorizamos, né? Então, obrigada. Eu tenho algumas perguntas e também, se calhar, algumas sugestões. Eu queria perceber, a Vitória falou que queria perceber um pouco qual foi a metodologia que usou, porque na sua explanação falou em pequenas entrevistas informais, tanto cá em Luanda como em Curitiba. Então, queria perceber um bocadinho qual foi a metodologia que utilizou para fazer essa coleta de dados, a pesquisa. Essa é a primeira questão. Depois, eu também queria perceber, qual é um aspecto positivo? Falou em muitos aspectos negativos e são bastante realísticos, concordo com a sua abordagem, mas queria ouvir se dentro daquilo que foi a sua pesquisa, se temos algum aspecto positivo em relação ao que é o saneamento básico hoje em Luanda, em particular. E como fez uma apresentação fora, acho que a apresentação foi feita no Brasil, não sei, queria saber qual foi o impacto da sua apresentação, daquilo que é a nossa realidade de Angola, de Luanda, entre aspas. Em relação às sugestões, não sei, vai depender muito da resposta que me dê em relação a qual foi a metodologia que utilizou, mas percebi que teve algumas dificuldades, se calhar, não sei se fez isso, talvez se fizesse ou se tiver a oportunidade de de continuar a fazer o trabalho, se calhar pode fazer um doutoramento ou uma outra formação dentro dessa sua linha de trabalho, fazer se calhar um inquérito, uma pesquisa um pouco mais profunda para perceber na realidade qual é o verdadeiro cenário do saneamento em Luanda em particular. Se calhar criar mesmo uma amostra e subdividir pelos municípios e fazer um trabalho de campo assim com um pouco mais de tempo. Além das entrevistas institucionais, presumo que tenha feito algumas entrevistas institucionais, como acabou de dizer. Outra é em relação à publicação. É um trabalho mostrado ou é um trabalho mostrado? Então, a publicação, não sei se pretende publicar a sua dissertação ou se calhar começar, além de publicar e disseminar os resultados da sua pesquisa. Acho que era de interesse, dentro, se chegamos até a tal política de saneamento que a Vitória está a propor, se calhar a partir de bases de informação para saber qual é o verdadeiro contexto da questão do saneamento em Luanda, poderia ajudar nesse. É uma sugestão. Porque o que acontece é que temos muitos bons trabalhos feitos e bastante atuais, mas ficam engavetados nos armários das bibliotecas e das universidades e acaba-se por não se utilizar e com o tempo aquilo vai passando. Depois estamos num momento de crescimento em Angola, então todos os dias temos coisas novas. Então era uma sugestão se estiver a pensar nisso ou não. Acho que era basicamente isso. Okay. Em relação à legislação, eu não sei, falou de 87, eu não sei se estava os colegas do... Os colegas do Zabido, são internos colegas do programa de água e saneamento, mas eu sei que existe. O que acontece cá em Angola, em termos de política, é que a questão do saneamento está muito ligada à questão da água também. Então, não há essa separação. Tanto que, a nível do próprio Ministério da Energia e Água, quando se fala de saneamento, está logo conectado com a questão da água. Provavelmente pode não haver uma lei como tal, mas acredito que nos últimos anos podem ter sido publicados ou aprovados decretos presidenciais, já agora ou decretos-leis. Se calhar uma pesquisa um pouco mais aprofundada poderia dar outra visão legislativa sobre essa questão de saneamento. Obrigada. Desculpa, o seu nome? Elga. Eu não notei que as questões foram muito rápidas, então eu gostaria que me fizesse lembrar se eu for esquecer. Desculpa. As tuas questões. Okay. Eu não anotei, falaste muito rápido. Então, vamos pela última e depois vamos pela primeira. A última falou sobre a publicação, né, do trabalho. Eu já estou a compilar um artigo que eu pretendo publicar em alguma revista, né, e sobre os resultados que eu tive no trabalho. Então, isso é bem pensado. Para mim não adianta, não tem como eu contribuir com Luanda, com Angola, se eu fazer uma pesquisa desse calibre, guardar ela para mim. Ainda mais quando eu preciso que se abra mesmo uma porta para que eu dê continuidade desse caminho, né? Então, eu já estou a pensar nisso mesmo, pretendo publicar assim. Com relação à outra questão, é... A legislação. A legislação, eu vi uma que é a Política Nacional de Saúde, que tinha alguns aspectos relacionados ao saneamento também. Na verdade, é um decreto. Foram lançados, acho que, vários decretos, leis, mas não algo que focasse... que se direcionasse só para o saneamento. Lá falava de saúde, falava do crescimento do país, aliás, falava do país todo, não era bem direcionado, enfim, várias outras questões. Outra questão, só aproveitando o gancho, que eu não falei, é sobre o fato de Luanda ser o centro de tudo. Também acho que é muito importante. Angola é um país grande. Cada região tem a sua particularidade, tem o seu clima, tem a sua particularidade com relação à cultura e tudo mais. Então eu acho justo que cada lugar tenha uma legislação adequada para aquela situação. Porque me parece que Luanda é o centro de tudo, tudo depende do que Luanda faz. Não acho que isso seja o certo. Também, se calhar, a solução do nosso problema estaria numa política nacional, mas depois na descentralização das políticas, que seria mais direcionada à particularidade de cada lugar, né? Com relação a isso. Qual era a outra questão? Em relação ao impacto que tem a metodologia também que utiliza. Sim, a metodologia. Eu fiz um protocolo de pesquisa. Peguei a legislação da Angola, peguei a legislação do Brasil, fui vendo todos os aspectos, está mais explicado lá na dissertação, todos os aspectos com relação à tutela do saneamento, né, que é o meu tema, o meu tema proposto. Então fui elencando variáveis que eu achei primordiais. Conforme eu elenquei algumas aqui, eu só trouxe aqui as do saneamento propriamente dito, mas tem outras questões com relação à legislação, como por exemplo, o direito a viver num lugar, num meio insalubre. Né? Essas variáveis eu fui analisando uma a uma. É um direito nosso, é constitucional. Então eu peguei isso e analisei se isso realmente é cumprido ou não. Foi em função disso que eu cheguei nos meus resultados. Então foi basicamente isso. Eu vi se tinha a tal variável, peguei as variáveis mais importantes, vi se tinha a tal variável e qual era o desenvolvimento dessa variável no país, tanto aqui em Luanda quanto lá no Brasil. Então fui comparando uma com a outra. O Brasil fazia isso, em Angola fazia isso. O Brasil fazia isso, foi um quadro comparativo. Como é que é o impacto do mercado do mercado municipal de Curitiba nos imagens? Qual foi o impacto da sua pesquisa? Ah, o impacto. Da apresentação. Da pesquisa da apresentação. Bom, foi só a fotografia do ano. Aquilo que é um cachorro que se liga, não acharam? Em relação ao impacto, está mais para baixo. Cadê então? Temos como. Bom, infelizmente, para fora do país, pensam que África é um lugar onde não tem mesmo condições. Né? Eles já pensam que nós vivemos nas árvores, pensam que nós não temos condições nenhumas. Então, para eles foi, tipo, é grave a situação que vocês vivem. Mas o que é África? Ai, meu irmão, já é muito bom, né? Entendeu? Foi mais ou menos isso que eu consegui sentir. Mas eu não acredito que possamos viver mal só que estamos em África. Temos aí belos exemplos, né, em África. E tem cidades muito, muito boas de se viver. Não é interessante isso, porque... Acho que no fim do cada se calhar não ficamos tão admirados com essa percepção internacional sobre Angola e sobre África. Mas numa imagem como essa é bastante realística, sim. Por isso eu vou perguntar qual foi o aspecto positivo. Porque tendencialmente nós mostramos em real o aspecto negativo, mas poucas vezes falamos do aspecto positivo. Acredito que deve existir também. Existe, exatamente. Existe. Essa é a minha última apresentação. Existe, e eu constatei isso. Eu fiquei muito frustrada no início, porque eu não conseguia aquilo que eu queria realmente extrair daqui de Luanda. Mas ao mesmo tempo, fui ficando animada, porque estávamos a fazer alguma coisa. Né? Nós não estávamos sentados, não estamos, né, sentados de braços cruzados. Nós buscamos por ajuda, né, de fora, até mesmo no nosso meio, para conseguir superar essa situação. Então já temos um aterro controlado na cidade de Luanda, é uma coisa que não tínhamos nos últimos 5 anos, acredito eu. É, já se faz recolha dos resíduos, né, de forma regular, por assim dizer, com algumas falhas, mas já se faz a recolha. Antigamente nós víamos lixo em qualquer lugar, já tem mais valas de drenagem, apesar de que não é feita a manutenção, né, regular dessas valas para que elas funcionem mesmo. Infelizmente ainda não temos uma estação de tratamento, nosso esgoto vai todo para o mar, né, tratamento de esgoto. Enfim, são várias questões, mas eu consegui fazer uma... Eu angolana, né, Vitória, que vivia aqui há algum tempo, sei como é que era antes, eu consegui ver mudanças boas, né, aspectos positivos. Mas para eles, em pleno século XXI, essa situação ainda, né, se calhar o choque é um pouquinho maior. Mas para mim, tendo em conta a nossa história, né, passamos aí por um período de guerra, e estamos a levantar aos poucos. Para mim, pelo menos, teve alguns aspectos tão positivos. Mudou muito. A consciência, né, tanto da população até um pouquinho, como dos próprios órgãos, é um pouquinho maior. Né? Sim. Não é preciso. Ah, estou a Eu tenho apenas uma questão a colocar à Vitória. Meu nome é José Tiago. Durante a apresentação falou em vontade política, relação partidária e educação. Na sua opinião, qual desses fatores tem maior peso na elaboração de políticas para que se possam ultrapassar essas situações? Eu já sei a resposta, né? É óbvio. acho que passa mesmo pela situação política que o nosso país atravessa, onde o poder está centralizado numa área só e depende muito da vontade dos interesses dessa área para que as coisas realmente saiam do papel. Tudo aqui temos muitas políticas um pouco exigentes. Bom, eu acho que esse exercício que a... Eu sou Nelson Paulo. O exercício que a Elga convoca, de ver as coisas positivas, é importante para equilibrar a nossa saúde mental, né? Porque todos os dias lidar com isso não nos torna pessoas normais. E eu acho que a questão positiva provavelmente podemos encontrar no Ministério do Ambiente. O Ministério do Ambiente deve estar a fazer produção, me parece. Agora, eu costumo dizer à minha esposa que um estrangeiro, quando vem para aqui, ele pensa que isso é um cenário para filme. Efetivamente, isso não cabe na cabeça de alguém que isso é real. Ele fica assim com a ideia, não, isso não é verdade. Essas pessoas estão a fazer um filme e colocaram este cenário. Porque isto é, a todos os títulos, recusável, não se aceita. Isso, eu tenho dificuldade, eu moro, por exemplo, se calhar não é o correto, porque não se mora nessas condições. Existo na local. Exatamente. E todos os dias passo por ali e eu me pergunto, isso não é verdade. Eu próprio tenho dificuldade de acreditar que aquilo é verdade. E está ao lado até de uma instituição pública. Por exemplo, Jornal de Angola, as pessoas metem-se nas costas, água suja, parada. É muito difícil efetivamente incorporar isso. Agora, a nossa geração, julgo, que efetivamente tem que assumir essa responsabilidade. Porque a geração passada, a geração que fez a independência, já está mesmo cansada. Já deu tudo o que devia dar. E penso que nós devemos querer assumir a responsabilidade de transformar essa realidade. E penso que passa por ali. Temos mesmo que querer transformar isso num outro caminho. Isto não é aceitável. Isto não é normal. Isto não entra na cabeça de gente normal. Isso nos reduz como seres humanos. Os outros não nos veem como seres humanos. É mentira. Eu, quando estava no Brasil, efetivamente, essa é a percepção que as pessoas têm. Até lembro-me de um caso, porque isso me frustra, efetivamente. Uma jovem que foi para o Brasil e chorou no meu ombro que estava com saudades da família. Quando estava para voltar, ela disse, não é possível, não sou paulista, é assim, nós vivemos assim. Quer dizer, ela ficou lá um ano apenas, quando voltou aqui, não acreditou. Quer dizer, é um choque muito grande mesmo. Efetivamente, isso não nos ajuda em nada. Nós só temos mesmo que arregaçar as mangas e transformar essa realidade. Lamentar não vai nos trazer saúde nenhuma. Mas, efetivamente, transformar isso em paz. As pessoas comem ali. Compra-se comida ali. E não são pessoas, às vezes. São pessoas que trabalham nas instituições públicas. Eu já vi muita gente que trabalha nas instituições públicas. Mas, senhor doutor, então o frango está a comprar aqui. Vamos fazer com... Me admira muito. Perdoe-me a introdução. Me admira muito algumas pessoas, né, pensarem que isso não nos afeta. Quem vive aqui e acha que tem muito dinheiro, acha que tem muitas condições e está lá... no poder público, tem poder de decisão, pensa muitas vezes que isso não nos afeta. Meu ambiente é a nossa casa, é tudo que nós temos. Tudo que nós temos vem de lá. Então, de alguma forma ou de outra, vai afetar. Se não afetar porque um parente vai comer esse peixe, vai morrer, ele amanhã vai ter que chorar no óbito, ele provavelmente vai encontrar um desses peixes lá no restaurante da ilha. Nunca se sabe, né? E são restaurantes caros, vai pagar caro por aquela comida. Mas ele não vai imaginar que o peixe que ele comeu saiu do mar que está poluído e que ele vai comprar caro, que vai fazer mal à saúde dele. Então, passa um pouquinho por isso. Isso também está ligado à pergunta que o senhor José me fez com relação ao que falta para nós, né, conseguirmos. Um outro exemplo é o bairro Zango. O Zango é um bairro novo, supostamente planejado. Por que lá não tem ainda redes de esgoto? Cada um tem o seu esgoto. É bairro para pobres. Tá aí a resposta. Nós não merecemos viver num lugar melhor? Não, eles dizem. Não é constitucional? Até já deixaram de usar esse termo, mas no início diziam que lá, Panguila e outros centros eram habitações para pobres. Depois foi questionado. Que definição é essa de habitação para pobre, habitação para classe média e de luxo? Será que os pobres não têm direito, não têm dignidade não são seres humanos. Então começaram a minimizar e mudaram o termo para habitação social. Não é possível, para mim não cabe na minha cabeça que alguém planejou aquele bairro sabendo que não teriam todas as condições para as pessoas viverem bem. Né? Não se trata muito até da altura do teto da casa, porque muita gente vai lá reclamar aqueles tetos bem baixos e não sei o quê. Não é o teto, são as doenças, né? São outras questões mais relevantes, do meu ponto de vista, que deveriam ter coisas básicas que eles deveriam fazer, né? Galerias de esgoto. Mas é interessante, desculpa, Vitória, porque sim, a preocupação inicial foi uma questão de consciência também, porque quando vai, temos uma casa no Zango, que é teto, quer dizer, nós não pusemos, eu não sei se isso foi exagerado, em prioridade a questão do saneamento. Isso, quando as pessoas mudam, não ficam preocupadas com isso. O aspecto da educação. Não exatamente, tem conhecimento. Não tem essa consciência, sim, né? O base, antes de chegar ao corpo imóvel, são essas questões das infraestruturas básicas que temos que ter. É que nós, na própria nossa consciência, na forma como vivemos, nós não levamos isso em consideração. Mas isso parte da educação, né? Da noção que as pessoas têm, não, do que esse, têm, do direito. Não, temos aí outro grande desafio, que é a questão da educação. Também. Yeah. Além disso. Mas eu estava na escola, já estava ambiente. Ok, eu sou Tomé de Azevedo. Eu devo dizer que eu gostei muito das conclusões. Eu acho que as conclusões me parece que foram bem formuladas. Agora, a questão é a dificuldade que às vezes tem a pesquisa bibliográfica ou de contacto institucional limita um pouco a abordagem no seu todo, né? Porque são dados oficiais, eventualmente limitaram a parte só metropolitana, não teve em conta a expansão da cidade. Então, nesta base de dados, então devo dizer que eventualmente aquelas percentagens que aí estão devem estar muito corretas, do ponto de vista formal, que é a informação que eles coletaram só na parte metropolitana, mas claro que se extrapolarmos para a expansão da cidade, o que é atual, claramente que não condiz com a realidade. Agora, eu não me envergonho de ver aquela imagem, eu acho que eu prefiro encarar aquela, que é assim, e a outra é pior, para que haja uma reflexão que nasçam políticas genuínas, para verdadeiramente ter um impacto corretivo numa política sustentável. Porque escamotear uma verdade como aquela é provável que surjam políticas que não vão resolver o problema, vão resolver atacar o problema à meada. Então, é preferível que assim seja. Dói, eventualmente, nos dias de hoje, mas factos são factos, contra factos não há argumentos. Outro aspecto, eu acho que é a questão que nós abordamos, que nós temos que ter, qual é o conceito de saneamento. Se nós não tivermos enquadrado o conceito correto de saneamento, ficarmos ele em fazer a fusão energia e água, é claro que a parte que menos vai ter visibilidade ao saneamento, porque a energia e a água, eventualmente, o impacto é maior. E a questão, como nós levamos a questão do saneamento, que é o lixo, não na perspectiva de garantir o ambiente e o bem-estar social das comunidades ou das pessoas, mas com uma questão de negócio. Então, se isso for visto nesse prisma, é claro que não haverá, a médio prazo, coisas muito palpáveis para resolver a questão do saneamento como garante da continuidade da espécie humana. Então, a mim, eu acho que um dos ensinamentos em função do estudo é de que é melhor nós termos uma cultura cidadã apurada para reivindicarmos genuinamente aquilo que nós queremos da perspectiva do conceito de saneamento. Porque se nós tivermos uma cultura de exercício de cidadania ativa, nós próprios não vamos aceitar vender aí, por uma questão de recusa e de protesto. Vamos exigir das autoridades mercados com melhores condições. Porque não só quem vende precisa vender o seu serviço, mas isso é uma dinâmica da sociedade. Nós queremos comprar e eles também querem vender. Então, por que não pressionar as autoridades para que criem melhores condições para a questão dos saneamentos? Porque mesmo essa questão das cidades que estão a surgir agora, tem o mesmo problema também. Eu ontem ainda estava a ouvir no noticiário que a questão da centralidade do Quilamba está com estes problemas também. Choveu um pouco e rebentou aí muitas situações em que não há recolha, não há limpeza dos esgotos, não há. E isto vai continuar assim daqui a um ano e meio, há problemas maiores do que este. Então, na minha opinião, e terminando, a questão é, nós temos que procurar conceitos construtivos e progressivos do que é o saneamento. saneamento resume-se em varrer a rua, recolher o lixo, levar no aterro sanitário, precisar receber dinheiro, ou é o garante de uma vida sadia, é o garante da continuação da espécie humana? O dia que acertarmos nisto, e o próprio lixo deixar de ser negócio, então nós vamos resolver os nossos problemas. Porque até dados, pelo menos publicados pelo jornal, cada empresa que recolhia o lixo aqui no centro urbano colhia ou tirava dos cofres do Estado o equivalente a 2 milhões de dólares ano. Uma empresa, e aqui tem tantas e tantas. Então, será que com esses recursos não dá para fazer melhor? Obviamente que dá. Então, mais ou menos assim. 2 bilhões? 2 bilhões de dólares. Não, no funcionamento não quase... por cada empresa. Só em 2014, 2 milhões de dólares. Não, eu falava cada empresa. Ah, sim, dá. Dá isto. Suficiente para as ações. Falta vontade política. Exatamente. Não, mas também não sei, como estudiosa disso, os conceitos... Fica muito difícil. Quando se fala de lixo para um cidadão e para nós, parece que não estamos a entender as mesmas coisas. O quadro mental que se cria não é o mesmo. Lembro-me que uma vez dizia uma holandesa, nós temos problema de lixo. Ela disse, nós também temos problema de lixo. Os quadros mentais não são o mesmo. O problema dela de lixo não tem nada a ver com aquela coisa céu aberto, com lixo orgânico, quer dizer. Parece que fica difícil também fazer esse exercício acadêmico. Não, não sentiu isso? Não senti essa dificuldade. Porque eu entendi inicialmente que tudo está interligado. Todos esses aspectos estão interligados. E quando um existe, o outro também tem que necessariamente existir. Né? Enquanto estivermos aqui na cidade, nós sempre vamos produzir essas situações. É óbvio isso. Então, não tive grandes dificuldades em assimilar isso. Agora, outra questão que o senhor José Tomé Azevedo, né, disse é com relação ao conceito que nós devemos adotar no país. Eu estudei o conceito que o Brasil adota, né? E eu penso que esse conceito deve partir do próprio Ministério, porque aqui existe o Ministério de Energia e Água. Não existe um Ministério de Energia e Água e Saneamento. Existe algum Ministério de Saneamento? Me digam se eu não conhecer. Não tem. Então, vai muito. E parece-me que quem faz a água já se sente obrigado a fazer de saneamento. Não sei como é que faz saneamento, se saneamento de esgoto, ou se saneamento do lixo, ou se saneamento da drenagem. Né? Então são coisas que deveriam partir mesmo até de cima. Eles já começavam a estruturar ali e para nos facilitar até mesmo o entendimento de como dar sequência na resolução desse problema. Passa muito por aí. O que eu faço seria apresentar uma queixa, uma reclamação. Deixa eu vos dizer que eu fiz isso, mas com pessoas que têm boa relação mesmo. É trazer a procuradoria, trazer os tribunais para esse nosso diálogo cívico. Eu fiz agora, tem uma queixa que está publicada na minha página, mas fiz chegar e falei às pessoas, precisamos fazer esse exercício, não é com sentido de revanchismo, de fricção. Eu até disse, eu tenho medo do Estado, o Estado pode me matar, eu nem estou a fazer uma coisa de fricção, mas precisamos trazê-los para fazer o debate, porque os juristas, me parece, que são os quadros melhores preparados nesse país. São os que têm mais influências. Então, é preciso lhes trazer para o debate. Se nós fizermos uma queixa, e eu tenho que fazer isso porque eu tenho essa vivência precária, relativamente fundamentada no direito a viver num lugar salubre, e outros começarem a fazer, vamos trazer quadros bons para esse debate. São os melhores quadros que o país tem. Realmente isso já é uma barreira. Porque quando eu fui pedir dados, uma das perguntas que eu vi repetitivamente é, você de que partido? Eu não vim fazer a pesquisa porque eu sou de algum partido, eu quero, sei lá, né? não por situações políticas, mas porque eu, como cidadã angolana, senti necessidade de ver a solução para um problema que nós, né, que nós vivemos. Só foi isso, mas já não queriam dar, já estavam a pensar que era tipo... Não lhe disseram que era uma questão de segurança nacional? Não chegaram a falar isso, mas os olhos claramente diziam isso, né? Não, tem dados aqui que não podemos dar, veja bem, não sei o quê, só com uma cunha muito forte. A pessoa abria um pouquinho assim a boca. Não precisamos viver num país assim, né? Então parte muito por ali. Quando eu não tenho acesso aos dados, como é que eu posso prever uma melhor solução para o problema, por exemplo? Né? Não funciona. parte muito por aí. Nós temos que nos consciencializar. Hoje nós estamos aqui a debater. Quem sabe amanhã vamos estar lá como poder de decisão, né? Então temos que estar bem cientes dessas questões antes de tomar uma decisão. É para o nosso próprio bem, não por uma questão. A Vitória trabalha em alguma área estatal, privada? Está à procura de emprego? Não, eu sou professora universitária. Ah, ok. Olha, está aí a consciência. Está a trabalhar a consciência dos estudantes, pelo menos. Sim, eu tenho que trabalhar isso para os alunos também, né? Ok. Mais contribuições? Sou ingênua, junta-se aqui o Nelson. Tem muito gosto. Aliás, eu que vou ter levantar a bandeira na coisa, na coisa tributária. O senhor ministro mandou a carta para eles. Certo. O PERT agora está fundido. Como é que chama aquilo? Administração Geral Tributária. Ok. E o prédio é bonito, o prédio dos chineses que vieram do CIF. E a partir daquele prédio, você vê uma desgraça do prédio antigo, na sala de reuniões bonita. Eu disse, mas como é possível? Vocês vêm aqui com estrangeiros e eles vêm aqui. Nós falamos sobre isso, quer dizer, se nós não usarmos, porque eles arrecadam os recursos, se nós não usarmos esses recursos, foi isso mesmo que fomos lá tentar. Não usarmos esses recursos para transformar essa realidade. Não há moral para coletar, sim, recursos. Se vocês querem ser uma entidade eticamente aceitável, tem que aplicar esses recursos. Clareza nas coisas, né? Exatamente. Me pareceu que a pessoa que dispensou a atenção é uma pessoa competente. E penso que vai fazer chegar o nosso grito. Mas não é jurista. Não é jurista. Eu sei que o ministro. Boa tarde a todos. Marisa Fonseca, meu nome. Eu só gostaria de contribuir aqui com a Vitória. O que a Vitória partilhou conosco, a dificuldade que ela teve para ter acesso às informações, aos dados, que era para facilitar a pesquisa. É verdade que muitos estudantes, não só os estudantes da diáspora, mas até mesmo estudantes cá em Luanda ou em Angola, têm dificuldades. Eu passei por uma situação similar ao que a Vitória passou a quando da minha dissertação da licenciatura. Também tive muitas dificuldades, porque, pelo incrível que pareça, os estudantes, quando estão fora, procuram sempre ter essa visão, fazerem estudos comparativos, né? Primeiro, é uma realidade que eles estão a conhecer agora, estão a adaptar-se, e, por outro lado, é uma realidade que nós conhecemos desde a terra e idade. Então, facilita fazer dissertações a título de comparação. E dizer que estou muito feliz com o trabalho e também coopero com a sugestão da Elga para não engavetar, Vitória, para não engavetar. Partilhe o máximo, vai ter a oportunidade agora de ter também essa apresentação no nosso website. Ele é visitado com muita frequência, o nosso espaço é muito frequentado. E que as portas estejam abertas para a Vitória aqui na DW, que não seja a primeira apresentação, mas apenas a primeira de muitas que surgirão, né, no futuro. Esperemos que a Vitória continue a bater portas. E a título de sugestão, a Vitória tem um passo aberto, um passo dado para uma dissertação de doutoramento. Tem tudo ali. Só precisa dos dados. Precisa dos dados. Poder contar conosco naquilo que nós temos. Temos os nossos colegas de água e saneamento também. Eu vi o colega Lemos falou de uma instituição. Lemos é uma instituição afeta ao Ministério do Ambiente também. Nós temos colaboração, né? Temos parcerias também com o Ministério do Ambiente. E mais uma vez parabenizar a Vitória. Uma apresentação que esperamos o ano passado. Pois é. Falhou por duas vezes, né? Não, por uma vez, né? Como se diz, quem espera sempre alcança. E estamos muito felizes com a apresentação. Se calhar valeu a pena a espera e está de parabéns, Vitória, pelo trabalho. Nossas mentes vão mais limpas, vão um pouco mais limpas. Mais limpas ou mais pesadas? Mais limpas, temos aí questão de saneamento. Temos aí um compromisso, né? Um compromisso pessoal. Quero dar uma cidade melhor para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, então. Não é admissível que outras pessoas consigam viver em condições boas e outras nem por isso. É muito sofrimento. Pois, não havendo mais contribuições, perguntas, vamos dar para encerrar o nosso espaço, agradecer a... Tem alguma coisa? Eu gostaria de agradecer já agora, gostaria de agradecer a oportunidade. Me senti muito, muito, muito feliz quando recebi o convite para vir aqui. Eu sempre gosto de partilhar as minhas ideias com alguém, né? O trabalho não é meu, o trabalho é nosso. Eu só sou a luz, né? Que se calhar muitos buscavam. Então vamos aproveitar dessa luz para fazermos alguma coisa construtiva para nós, porque é para nós mesmo. Então me senti muito, muito feliz com o convite, tanto que vim aqui, procurei honrar o convite, né? E pronto, né? Espero que isso tenha servido de alguma coisa, né? Para a vida de todos os presentes. Obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo.